Você é um cavaleiro Jedi, não é? Existe algo sobre esse menino. A força nele é incomum e poderosa. Anakin! Refere-se à profecia daquele que vai trazer equilíbrio à força. É possível que seja esse menino? Treinado como Jedi? Quer que ele seja, hein? Você vai ser um Jedi. Eu prometo. Um jovem Jedi chamado Darth Vader ajudou o Império a perseguir e destruir os Cavaleiros Jedi. Eu sou um Jedi, como meu pai foi antes de mim. Então selou o seu destino. Aquele sabre de luz era do Luke. Antes foi do pai dele. E agora ele chama você. Fala galera, tá começando agora mais um Big Nada Cast, podcast do Big Nada. E este aqui é mais um podcast do nosso especial Star Wars, a Saga Skywalker, nossa maior série de podcasts aqui do site, onde nós estamos falando de todos os filmes da saga principal de Star Wars, as três trilogias. E hoje é o nosso segundo podcast, vamos falar sobre Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca, o segundo filme aí da saga original, né, da trilogia original, e até hoje considerado por muitos como o melhor filme de Star Wars de todos, de toda a franquia. Então, galera, vamos falar agora deste grande filme, esse filme excelente aqui de Star Wars, O Império Contra-Ataca, filme que mudou tudo, é o filme que definiu o Star Wars para sempre como uma das maiores sagas do cinema. E marcando isso de vez, né, cravando isso. E galera, hoje eu aqui, a Canadinha Skywalker, falar sobre o filme. Junto comigo também vai ter o áudio ali do Rogrido, do Garakash e do Luke Starkiller, eu acho, né? E eu tenho ali um convidado especial, então, ó galera, confira ali no post do podcast ali quem é o convidado especial, fazer surpresa. E vai ser da seguinte forma: vai entrar primeiro o meu áudio e aí depois vão entrar eles ali, que eles têm o áudio com o convidado especial. Tem que prestigiar, então tem que encerrar o podcast em grande estilo. Galera, os amigos que eu sempre faço, acessem diariamente aí o mundobignada.com, curta nossa página no Big Nada no Facebook, também participe do grupo do Big Nada no Facebook. Se inscreva no canal do Big Nada do YouTube, vai estar tendo nesse final de ano, com certeza vai ter vídeo no canal, eu prometo. E também se inscreva lá no canal do GaiaCast no YouTube, e vai ter o link no post aqui do podcast, do podcast ali do nosso convidado. Podcast ali especializado em Star Wars, a gente chamou, conseguiram lá o Rogredo. Conseguiu chamar um especialista de Star Wars de verdade pra falar, não a gente somos meramente entusiastas. Não, vai ter um perito hoje aqui. E é isso aí, vamos pro bloco de recomendações agora e depois para o podcast em si. E para este bloco de recomendações de quadrinhos, videogames e afins, vai ser bem curtinho. Tem o mangá do Império Contra-Ataca, que saiu ali pelo mesmo olhinha do mangá do Uma Nova Esperança, né? Do primeiro Star Wars Episódio 4. Então tem o mangá do Episódio 5. Não, é um pouco raro hoje em dia. Antigamente era mais fácil de encontrar, principalmente em sebo, né? Não encontrei a adaptação em quadrinhos do Império Contra-Ataca, então não vai ter o link hoje desta vez. E eu acho que tem uma adaptação recente naquela série Star Wars Infinities, com o Império Contra-Ataca. Fizeram uma Nova Esperança, eu acho que também tem do Império. Mas não vai ter o link dessa vez, não encontrei esse material, mas acho que tem livrarias aí, Saraiva da vida. Além disso, Império Contra-Ataca, ele também foi adaptado para videogame na mesma época ali, anos 90, no Super Nintendo. Então você tem ali o Super Star Wars Empire Strikes Back, adaptação do videogame. É um jogo bem bacana, segue na mesma linha, continuação ali direta do Super Star Wars. E, cara, é difícil. Esses três jogos aí do Super Nintendo são difíceis. Mas são muito bacanas, assim. Então, tá ciente aí. Tá aí o game. E é isso. Eu acho que não tem nada mais pra recomendar. E vamos para o podcast, né? Esse foi o bloco de recomendações. E agora vamos finalmente falar de O Império Contra-Ataca. O Império Contra-Ataca. É uma época negra para a rebelião. Apesar da destruição da Estrela da Morte, as forças do Império desalojaram as forças rebeldes de sua base secreta e a perseguiram através da galáxia. Escapando da terrível frota estelar imperial, um grupo de defensores da liberdade liderados por Luke Skywalker montou uma base secreta no remoto mundo gelado de Hoth. O maligno Lord Darth Vader, obcecado pela ideia de encontrar o jovem Skywalker, enviou milhares de robôs de observação aos mais remotos recantos do espaço. Que falar deste filme, desse magnífico filme chamado Star Wars Império Contra-Ataca. A começar, né, eu devo ter assistido esse filme na mesma época do A Nova Esperança, ali na televisão, então não me lembro exatamente, mas deve ter sido naquela maratona antes do antes do Ameaça Fantasma, então não tenho uma grande história para contar sobre isso, então vale a mesma história que eu contei no episódio anterior, ali que era A Nova Esperança. Então já tira isso da frente. O filme é excelente, fantástico. Eu acho que é o filme mais redondo da trilogia original. Não é o meu preferido por questão de apego emocional, mas acho que é o melhor filme, com certeza, da trilogia original. E, cara, é um filme sensacional mesmo. A começar que ele não é dirigido pelo George Lucas. Então é o primeiro Star Wars que não é dirigido pelo seu criador George Lucas. É dirigido pelo Irving Kershner, né? Que já faleceu, já nos deixou, infelizmente. Mas mandou muito bem. Tido por muitos aí como o melhor diretor a ter passado por Star Wars no cinema, o Irving Kershner. O Grido diria que é o J.J. Abrams. Vamos deixar essa discussão para depois. Mas mandou muito bem, deu treta, isso a gente comenta, isso eu comento no mais pra frente ali, mas deu treta dele com o George Lucas, depois que o George Lucas viu como ficou o filme no final, você destruiu meu filme. Isso eu comento agora, Isso porque o Ivan Kershner tomou algumas decisões, mas eu lembro que o que o George Lucas mais ficou possesso foi o fato do Darth Vader lutar com o sabre usando uma mão só, usando o sabre de luz usando apenas uma mão. Porque o George Lucas tinha a visão do Darth Vader ser lutar igual um samurai, empunhando o sabre com as duas mãos. E aí nesse filme ele luta com uma mão só, porque foi decisão do diretor, do Ivan Kershner, de deixar ele ser tão mais habilidoso do Luke, que ele lutaria usando uma mão só, né? E o Luke ali se esforçando com as duas mãos. Mas teve outras coisas, eu acho, que o Ivan Kershner fez ali, que deixou o George Lucas possesso. No final das contas, é um dos filmes mais aclamados de Star Wars, se não mais aclamado, então George Lucas, ele se precipitou, né? E aí, mas aí começa um longo histórico do George Lucas ser overprotector, né? Dele ser super protetor aí com a saga Star Wars. Mas enfim, mandou muito bem o Ivan Kershner, né? O George Lucas pode ter chilicado ali, mas o público abraçou o filme. E cara, é o primeiro grande blockbuster que tem um plot twist ali, um cliffhanger, né? Um gancho para um terceiro filme que deixou o público maluco. Na época ali do Vingadores Ultimato, nós comentamos que do Vingadores Guerra Infinita, nós comentamos que o gancho do final, na realidade, seria o equivalente ao Eu Sou o Seu Pai da nossa época, né? Seria o equivalente ao Império Contra-Ataca dos tempos de hoje. E seria mais pesado que aquilo. Mas pra época, imagina ali, era 1980, imagina a reação do público ao ver aquilo. Tanto que a gente vai comentar isso no Retorno de Jedi, no episódio de Retorno de Jedi, porque o Yoda tem que reconfirmar que o Darth Vader é pai do Luke mesmo. E aí a galera, pra galera, poderia não estar aceitando, né? Imagina a reação do público discutindo, ficou 3 anos discutindo se aquela virada era real mesmo. Mas enfim, eu tô falando justamente do final do filme, que seria o primeiro grande spoiler da cultura pop, né? O spoiler raiz, que é a revelação de que Darth Vader é pai de Luke Skywalker, né? A gente comentou isso no Uma Nova Esperança, no podcast, de que Vader é pai em alemão. E a gente levantei essa questão se o George Lucas tinha ou não planejado desde o começo de que o Darth Vader seria pai do protagonista. Muitos acham que não, muitos acham que sim, por causa dessa pista aí de que Vader significa pai, mas outros questionam que o Darth Vader era pra ter morrido no primeiro filme, que ele não seria o pai do protagonista. De toda forma, acabou sendo. A gente tem, isso é real, né, que eu me lembre, é real, a história de que num roteiro ali, acho que eles chegaram a fazer esse roteiro, ou eles filmaram para enganar o público, para não vazar, mas de que era, se eu não estou enganado, me corrijam nos comentários se eu estiver enganado, mas no primeiro roteiro ali, numa primeira filmagem, o spoiler seria Obi-Wan é seu pai. Era algo para distrair. Isso acabou virando um pouco tradição na saga, você ter ali você ter uma distração, né? Você ter uma filmagem fake, um roteiro fake, um script fake para o spoiler não vazar. Então, tem uma versão ali que era Obi-Wan seu pai, Darth Vader diria. Eu não lembro se era Obi-Wan seu pai ou Obi-Wan matou seu pai. Eu acho que é Obi-Wan matou seu pai, que seria o spoiler ali. E aí a versão do cinema mesmo é Eu Sou Seu Pai, Darth Vader falando isso. Eu não sei se vazou pra alguém, porque não tinha internet em 1980. Então eu não sei se chegou a vazar em jornal, em televisão, essa notícia de que Obi-Wan teria matado o pai do Luke Skywalker. Se fosse hoje em dia, com certeza teria canal de YouTube, teria blog, notícia soltando isso, Reddit, 4chan, né? Soltando a notícia de que o roteiro vazou e que o Obi-Wan matou o pai do Luke, né? De toda forma, a gente comenta isso também no Retorno de Jedi. Soltaram que o título do terceiro filme seria A Vingança do Jedi, aí depois o título oficial era O Retorno de Jedi. Então virou tradição na saga. Não sei se na trilogia prequel teve essas coisas, que eu não me recordo, tem que dar uma pesquisada quando chegar esse momento. Mas, cara, é muito, muito louco, muito louco. É o primeiro spoiler do cinema. E comentar um pouquinho as cenas deletadas, que é interessante. A gente tem várias cenas de diálogo que foram deletadas entre Luke, Leia e Han. É claro que desde o A Nova Esperança a ideia era ser um triângulo amoroso entre Luke, Leia e Han, para você ter sempre um conflito ali, uma tensão amorosa entre os três. Mas, cara, eu já nesse filme isso foi abandonado. Então, você vendo o filme mesmo, não tem isso. O Luke, ele tem ali um selinho com a Leia no começo do filme, aí depois eles só vão se reencontrar no final do filme, e aí toda a meioca do filme é desenvolvido o romance entre o Han Solo e a Leia. Aliás, virou uma das coisas mais fortes da saga, esse romance. Esse romance aí, ele reverbera forte na trilogia sequel, né, no Despertar da Força e nos Últimos Jedi. Inclusive nos Últimos Jedi ali, quando toca lá o tema do Han e Leia, quando o Luke aparece no final do filme, conversando com a irmã, e olha aí, ele é a irmã dela. A gente tem essa pista nesse filme, mas isso só é confirmado no Retorno de Jedi. Então tem várias cenas deletadas ali deles, mas corta, pode cortar, eu acho que foi decisão. A gente tem que ver quando foi decidido que a Leia seria irmã do Luke, então... Já nesse filme aí, já começaram a cortar o romance entre os dois, deixaram só um pouquinho da versão final. Tem uma coisa muito interessante nas cenas deletadas, e que teria todo um plot dos Wampas. O Wampa é aquele Homem das Neves, né? É aquele abominável Homem das Neves que ataca o Luke no começo do filme, que aliás tem uma curiosidade muito forte sobre ele, que eu vou comentar também. Mas teria todo um plot dos Wampas dentro da base rebelde, onde eles estariam soltos lá e causando terror. A gente vê nas cenas deletadas, assim, é bem tosco, assim, mas estaria lá, tem um Wampa atacando um rebelde. Depois tem um Wampa matando um Stormtrooper, ele tá preso dentro de uma porta. E, cara, isso depois tudo foi aproveitado no jogo Star Wars Shadow of the Empire, de Nintendo 64 e PC, onde tem vários Wampas ali na base rebelde, porque o jogo ele recria a Batalha de Hoth. Aliás, essa Batalha de Hoth é sensacional. É fantástica a Batalha de Hoth. Cara, teria todo esse plot aí dos Wampas ali dentro da base rebelde. E isso foi aproveitado só no jogo, isso foi cortado do filme. Além disso, tem umas outras cenas também do Han e da Leia, tem outras cenas ali na base das nuvens, ali do Lando. Então não tem muito mais o que comentar, comentando só isso. Sobre os Wampas, a gente lembra, eu li isso, eu não sei se foi só pra isso ou se foi por causa disso, mas... A cena do Wampa, no começo do filme, atacando o Luke Skywalker e dando uma patada, uma agarrada na cara dele, ela só tá ali por causa que o ator Mark Hamill sofreu um acidente de carro antes do filme sair, quando eles estavam filmando, e aí o rosto dele ficou desfigurado, ele podia ter morrido, ele sobreviveu graças a Deus e a força, né, da Bay. Mas poderia ter mudado tudo, podia ter ferrado todo o filme. Ainda bem que ele sobreviveu e sofreu um acidente de carro. E, cara, eles tiveram que fazer essa cena do Wampa atacando o Luke, ferindo, desfigurando o rosto dele e levando ele lá pra caverna. Só por causa disso, só porque ele sofreu esse acidente, então eles tinham que justificar porque que o rosto do Luke tava com cicatrizes. Então, cara, você nota claramente, assim, a diferença grande entre o Luke Uma Nova Esperança e o Luke do Império Contra-Ataque do Retorno do Jedi por causa disso, por causa dessa cicatriz que ficou. Ele mudou bastante, assim, parece que ele ficou bem mais velho, né? Ele era bem moço, assim, bem rapaz no primeiro filme, e aí no outro, no Império Contra-Ataque agora aqui, ele tá com essa cicatriz, é um negócio de louco. Então esse acidente ali, ainda bem que ele sobreviveu, um acidente de carro. Mas os Wampas estão ali só pra isso. O Wampa, né? Acabou virando uma criatura clássica da franquia, né? Esse filme, ele também apresenta vários personagens novos. Ele apresenta o Yoda pela primeira vez, Mestre Yoda. Uma das melhores cenas e frases de Star Wars estão nesse filme com o Yoda falando. Tem uma polêmica, porque obviamente o George Lucas, ele não pensava as coisas tão à frente, ele tinha várias ideias, porque ele foi mudando quando chegou a trilogia prequel. Mas quando o Luke tá ali, depois da Batalha de Hoth, o Obi-Wan aparece pra falar com ele e ele fala: treine, vá até Yoda. Yoda foi o mestre Jedi que me instruiu. Originalmente era pra ser o Yoda ser o mestre do Obi-Wan, e então ele treinaria o Luke. Só que depois da trilogia prequel a gente descobre que o Qui-Gon Jinn foi o mestre do Obi-Wan. Então, pra gente justificar isso, a gente aceita que o Yoda treinou todos os Jedi, né? Até aparece no Ataque dos Clones o Yoda treinando as criancinhas, os jovens aprendizes, que ainda não são Padawans. A gente imagina que o Yoda treinou o Obi-Wan também. O Yoda treinou o Obi-Wan quando ele era criança e depois, quando ele se tornou Padawan, foi treinar com o Qui-Gon Jinn. Óbvio que o George Lucas está longe de imaginar que ele pensaria num personagem chamado Qui-Gon Jinn. Então, no original, o Yoda era sim mestre do Obi-Wan, mas isso foi mudado na trilogia prequel. Foi mudado e foi ajeitado, né? Foi retconizado. Mas bacana, a gente vê ali o Mestre Yoda. Nesse filme é apresentado o Imperador, finalmente ele aparece, ele tem uma cena ali, que depois dessa cena ela foi meio que refeita no Despertar da Força com o Snoke, né? É igualzinho as cenas, o Imperador aparece ali pra conversar com o Darth Vader. Então isso na reedição, né? O George Lucas alterando seus filmes. No original, era o que eu me lembro, né? Pode estar errado. Era uma senhora, era uma velhinha, não lembro o nome da atriz agora, que fazia. Ele colocou uns óculos gigantes nela ali, ele fez todo um esquema pra ela aparecer ali. E ela aparece como imperador. E aí no Retorno de Jedi é o... Esqueci o nome do ator agora, cara. Mas é o Palpatine, né? É Ian... Eu não lembro agora o nome dele. Me fugiu o nome agora, me perdoe. Mas já tem ali o ator pra fazer o Imperador, um ator diferente, que esse ator volta na trilogia prequel. Eu esqueci agora o nome do ator. Nossa, eu vou conferir aqui ao vivo, né? Mas vamos ver aqui. Mas tem esse lance do Imperador ser uma senhora, e o visual dele muda. Quando teve a edição especial, ele colocou o Imperador da trilogia prequel ali no lugar. Ian McDiarmid, não sei nem falar esse nome, deu uma consultada aqui. Quem sabe faz ao vivo. E aí ele já é ele no Retorno de Jedi, ele volta nas trilogias prequel, na trilogia prequel, e aí ele tá de volta agora no Ascensão Skywalker, no Star Wars novo, no nono filme. Então tem duas coisas. A gente fala mais sobre isso no podcast do Retorno de Jedi. A gente fica fazendo um gancho aqui. E no podcast das trilogias prequel também. E também estamos apresentados ao Lando. O Lando que ali era um amigo barra rival, barra conhecido, barra contato do Solo, né? O Lando ele é apresentado nesse filme como um traidor. E isso reverberaria... Cara, isso reverberaria no Retorno de Jedi e também nos últimos Jedi, ali no episódio 8. Mas, enfim, cenas memoráveis desse filme. Cara, a perseguição no cinturão de asteroides é memorável, a gente tem a trilha sonora fantástica ali. A Batalha de Hoth é sensacional, é a primeira vez que o que a Aliança Rebelde perde uma batalha. Então a gente, no começo do filme, abre com uma batalha que os rebeldes perdem, eles têm que fugir. É, o treinamento do Luke com o Yoda é sensacional até hoje. É o melhor treinamento de um Jedi aí de todos os filmes de Star Wars. É, que mais? Duelo do Darth Vader com o Luke é fantástico. Criou ali a tradição que o Sr. Rian Johnson quebrou. É a tradição que nós tínhamos de no segundo filme alguém perdeu a mão. Alguém perdeu a mão. E aí é fogo. Não ter isso nos últimos Jedi, tinha que ter. A Rey tinha que ter perdido a mão. Falo isso desde o primeiro podcast lá dos últimos Jedi. Que mais? Tem cenas memoráveis também. Acho que essas são as principais cenas memoráveis, né? Falas memoráveis, né? A gente tem o famoso Eu Te Amo e o Eu Sei. Que até hoje, esse improviso aí, que foi o improviso do Harrison Ford, que ele falou Eu Sei ao invés de Eu Também Te Amo. E até hoje isso persegue ele, porque ele odeia Star Wars. E ele odeia quando os fãs perguntam sobre esse improviso aí. Mas originalmente era pra ele dizer Eu Te Amo Também. E aí ele responde Eu Sei. É um dos mais famosos improvisos do cinema. Assim como o Lágrimas da Chuva lá do Blade Runner. Que é da mesma época. Posterior ali ao Império Contra-Ataca um pouco. É, não lembro que ano agora, se é 81, 82, não lembro que ano agora é o Blade Runner, mas é um dos, quando a gente fala de improviso do cinema, a gente sempre lembra desses dois filmes, coincidentemente ambos com Harrison Ford, né? As falas do Yoda são sensacionais lá, o faça ou não faça, tentativa não há, é o por isso você falha. Então é um filme cheio de frases marcantes. O Eu Sou o Seu Pai do Darth Vader é muito sensacional. Cara, é um filme fantástico, é um filme maravilhoso. É nota 10 pro Império Contra-Ataca, com certeza. É um filme 5 estrelas, né? É nota 5 de 5, nota 10 de 10. Não tenho o que dizer. É um filme praticamente impecável, um filme praticamente perfeito. Obviamente, se você for analisar o filme, ele não é perfeito, nenhum filme é perfeito. Esse filme tem um problema, que depois ele voltou nos últimos Jedi, por coincidência, que é um problema cronológico em que a gente não sabe exatamente quanto tempo se passa entre o começo do filme e o final. E aí a gente tem um problema ali de que é quanto tempo dura o treinamento do Luke, né? Porque dá a entender que o treinamento do Luke é simultâneo à perseguição da Estrela da Morte, a perseguição do Darth Vader ao Millennium Falcon. Então, enquanto a Millennium Falcon estava ali fugindo, desesperada do Império, do Darth Vader, o Luke estava treinando. Então, quanto tempo durou isso, né? Quanto tempo o Darth Vader ficou perseguindo o Han Solo? Durou semanas? Durou dias? Durou meses? A gente não sabe. Então, mas isso não é tão grave assim, a gente consegue abstrair isso. Isso é pior nos últimos Jedi, mas a gente fala isso quando chegar lá a saga Skywalker do The Last Jedi. Eles cometeram esse mesmo erro, esse mesmo problema, né? De fazer esse tempo não definido aí, ficou estranho. Mas, cara, isso é muito mínimo, assim, muito mínimo mesmo. Essas coisas são bem mínimas para um filme que é sensacional, um filme que é fantástico. Esse filme deixa gancho de que existe outra esperança, né? E aí a gente descobre no final do filme que a Leia é sensitiva da força. Ela consegue ouvir o chamado do Luke ali. E isso depois se torna... Eu vou discutir isso no Retorno de Jedi, né? Mas vamos dizer que isso se torna relevante no Retorno de Jedi, mas não tanto. E aí isso vai ser relevante muitos anos depois, nos últimos Jedi, mas não tanto. Então, quão relevante é essa nova esperança da Leia? Mas isso eu discuto no podcast do futuro. Eu acho que é isso, acho que eu falei tudo que eu podia aqui, tudo que eu precisava, né? E se faltou alguma coisa, vocês deixem nos comentários. E que a força esteja com vocês. Esse foi a minha participação aqui. E que a força esteja com vocês. The Force is with you, young Skywalker. But you're not a Jedi yet. Century Fox and George Lucas present the next chapter in the Star Wars Trilogy Special Edition. The Empire Strikes Back. Skywalker will join us or die. I'm not afraid. You will be. An epic adventure with a force all its own. You're not actually going into an asteroid field. They'd be crazy to follow us, wouldn't they? Where destinies are foretold. God, you will be tempted by the dark side. Hello, meus amigos! Estamos continuando hoje com o especial Star Wars. Vamos revivendo aí os oito filmes da saga Skywalker para a gente chegar no episódio 9, A Ascensão Skywalker, que é um encerramento aí dos nove filmes, um encerramento da saga toda e de todos os personagens da família Skywalker. Eu sou Rodrigo. Estou aqui hoje com o Daniel, cara. Hoje não é o Lucas, não é o Bruno, nada. O Daniel é vindo aqui direto do Cast Wars. Baita site fera, um baita podcast fera aí. Só dedicado a Star Wars. Bom dia, Daniel. Bom dia, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Bom dia, galera. Vamos falar um pouco aí do episódio, do Retorno de Jedi, né? Pelo menos pra mim, o mais fraco da trilogia clássica. Mas ainda assim, melhor que qualquer um da nova. Você se enganou, então. Eu falei que é o episódio 5. Hoje é o Império contra a Ataca. Foi mal, então. Só assisti o filme errado. Beleza. O Império contra atacado viu semanas atrás, beleza. Sem estresse. É mesmo, cara? Pô, você é o cara, viu? Eu tô revendo todos. E essa vai ficar, viu, bichão? Essa ficou engraçada, essa vai ficar no cast. É sempre bom a gente falar de filme bom, né? Acho que não interessa se fosse o 5 ou 6, não tem problema, né? Não, o melhor é que eu, embora eu passe a parte do Cast Wars lá, tem um caminho no cast só de Star Wars, eu nunca consegui falar lá em nenhum filme da trilogia clássica. Eu sei disso aí. Eu vi inclusive, que vocês fizeram, o último foi o Ameaça Fantasma, né? O de 20 anos, né? Exatamente. Que você adora falar do episódio 1, 2 e 3, né, Fernando? É impressionante. Desde que eu entrei pra equipe do site, eu não consegui falar dos filmes clássicos. Foi, cara. São os que eu mais gosto. É sempre bom a gente falar de filme bom. E esse filme, Império, ele é considerado, acho que por 99% dos fãs, como o melhor filme da saga. O seu ranking, ele tá em primeiro mesmo, né? Tá em primeiro. E o que me torna mais agradecido ainda pela oportunidade de estar falando do melhor filme da saga aqui hoje. Então já começa aí. Você lembra de onde você viu o filme? Na TV? Você foi ver no cinema ele em 97? Conta um pouquinho ele, não. Eu lembro de ter visto ele, provavelmente foi em VHS, na casa de um tio meu. Ele tinha alugado o VHS, só que eu não dei muita atenção na época, porque a maioria dos VHS não tinha dublagem, era a maioria tudo legendado, ele tinha alugado legendado, não dei muita atenção. Eu fui me interessar mesmo quando, por Star Wars, assistindo Caravana da Coragem e o Retorno do Jedi por causa dos Ewoks. Olha só, rapaz. Mas eu lembro desse relançamento em 97, que nos cinemas aqui da Baixada Santista, em Santos, eles pintaram uma parede, um mural, com cartaz dos filmes. Eu lembro do lançamento dos três da trilogia clássica. Morei em Santos aí até 94, do 93 ao 94. Aí eu vim para Rio Claro. E eu assisti aqui, né? Claro, assisti aqui. Special Edition, né, nos cinemas, assisti aqui. Eu adorei, cara. Nossa, quando saiu o Star Wars, e eu não era fã ainda, né, como eu sou hoje. Aí eu soube dessa notícia aí, que ele ia fazer o 1, 2 e 3, e ia sair antes o 4, 5, 6 no cinema com imagens novas e tal, som bom, não sei o que, tudo. Falei, cara, sensacional isso, né, cara? Ideia do George Lucas, né, cara? Ele era um visionário mesmo, né, cara? Acho que na época ali, década de 70 ou 80, ele foi o visionário, né? Depois isso acho que se perdeu, ele virou um maluco aí dos efeitos, né, cara? Mas ele era um gênio, né? É, ele é um cara das ideias, né? Ele revolucionou a indústria do cinema, com todo o esquema de merchandising. E foi criado por ele, né? A brilhante ideia de abrir mão do salário dele, mas pra ficar com o direito dos personagens. Foi a grande sacada dele. Hoje, todo grande filme, quando é lançado, já é previsto no dinheiro que vai ser arrecadado. É dinheiro com mochila, brinquedo. Sim, sim. Mas isso, eu acho que é que isso, ele ficar com uma parte ali e tudo, eu acho que isso foi sorte, cara. Foi entre aspas, né? Eu acho que isso foi sorte. Que quem esperar que ia ser um fenômeno desse, né, cara? Que ia vender boneco e tal, né? Acho que ninguém esperava isso, né? Eu acho que ele esperava que fosse fazer um relativo sucesso, que ele tava investindo tudo nisso, mas ele nunca imaginou que ia ser esse boom todo. Pô, ele fez as empresas deles todas, a gente vê a mudança de qualidade na produção, do 4 pro 5, ela é enorme, né, cara? O 4, você vê o original e a Special Edition, a diferença é grande já, né, cara? Em cena do Special Edition, são muito melhores que o original. E esse filme não, né? O Império, ele é o mais original da trilogia, né? É, porque no Retorno de Jedi, ele reaproveita muitas ideias dos filmes anteriores. E o Império tem um grande diferencial, que ele tem um bom diretor na frente. Por mais que o George Lucas seja esse gênio, brilhantes ideias, ele é um diretor muito limitado. You have learned much, young one. You'll find them full of surprises. Your destiny lies with me, Skywalker. Obi-Wan knew this to be true. No. All too easy. Perhaps you're not as strong as the Emperor thought. Impressive. Most impressive. Cara, você acha mesmo o Irving Kessler bom? E, assim, ele é um bom diretor, mas eu acho, cara, ele é muito. O Irving Kessler, ele faz o que tem que fazer. Ele é melhor que o George Lucas com atores, né? Claro, ele sabe dirigir atores e tal. Mas é só, cara, né? Ele pegou o bonde aí andando, a coisa tava bom, a produção é excelente, o roteiro, né? Que é do Lawrence Kasdan. Também é excelente, né, cara? Eu acho que ele fez o que tinha que fazer. É não atrapalhar, igual o Ryan Johnson fez, né? No 8, que ele mudou tudo, né, cara? Fez um negócio todo e ficou polêmico, né, cara? O que eu... Que nem, tem detalhes no Império que foram ideias do Irving Kessler. Que nem o Vader, quando luta com o Luke, ele usa apenas uma mão no sabre. E foi uma ideia dele que o George Lucas abominou na época. Ele, não, que o Vader tem que usar as duas mãos, porque é um samurai, usa as duas mãos. E ele, não, foi ideia dele, não. O Vader tem que usar uma mão só pra mostrar a superioridade dele sobre o Luke. Isso é verdade, são detalhezinhos de direção que você vê o quão bom o diretor ele é. Ele não fez muitas coisas relevantes, mas comparar a direção dele nesse filme com a do George Lucas é gritante a diferença. Isso é verdade mesmo, cara. E a gente vê que ele não é tão bom assim, que depois do Império ele praticamente não fez outros filmes relevantes e foi fazer o Robocop 2, né, cara? Depois, né? Depois de quase 20 anos aí, né? E o Robocop 2 é horroroso, né, cara? Eu adoro o Robocop, tudo. E, cara, Robocop 2, a gente tava com uma puta expectativa boa, né? que era ele, era o cara do, do Star Wars, interno, só que chegou lá o filme, nossa, né? Ele é lamentável. Dead or alive, you are coming with me. É, realmente o Robocop 2 é muito aquém, mas tem vários problemas de produção, com o roteiro. Eu não vou, não posso jogar toda a culpa nele, mas ele tem grande parcela de culpa nisso. Mas eu acho que a direção dele nesse filme foi impecável. Foi. Isso foi mesmo, cara. Isso foi, foi mesmo. Get her ready for takeoff. Lock up the rendezvous. Don't worry, Arthur. We're going. We're going. Eu queria a sua opinião. O que você prefere mais? O original do cinema, Special Edition, né, de 97, ou o Blu-ray? Então, eu tenho os três. O originalzão lá, o Special Edition ou o Blu-ray. Eu prefiro a Special Edition. Porra, agora sim, né? Eu também, cara. No Blu-ray, eu acho que o George Lucas se excedeu em algumas coisas que eram desnecessárias. É, o Ewoks piscando... O No, teve umas coisas que ele foi acrescentando demais e acabou inflando demais o filme, deixando ruim. O clássico foi importante na sua época, mas pra você assistir hoje você sente falta de algumas coisas. E o Special Edition eu acho que é o ideal, tem alguns acréscimos, mas na medida certa pra dar um tom melhor pro filme. Sim, exato, exato. Eu acho que a maior mudança ali do Império é a cena ali do Wampa, né, do Wampa ali com o Luke, né. Que a cena do original era mais arte, né? Parece um filme arte ali e tal. E a cena na Special Edition era mais filme de ação, né? Ele mostra o monstro ele comendo com sangue, ele vem e tal, né? Ela virou uma Star Wars. É, e foi uma cena que foi escrita no roteiro só pra justificar a cagada que o Mark Hamill fez com o rosto dele, né? No intervalo de um filme pro outro. Impressionante isso, né, cara? Ele sofreu um acidente, né? Sofreu um acidente de carro, ele bateu o rosto ali no vidro e tal, tal, tal. Teve uma cirurgia, né? Ele teve que fazer uma cirurgia e ficou um tempo ali no hospital. Eu vi uma entrevista dele que ele sofreu isso tudo, ele tava muito, muito triste e tal com isso aí que aconteceu. Claro, ele é o protagonista, né? Do maior filme, né? Do cinema ali na época. Enfermeira dele que o consolou, né, cara? Ela virou a psicóloga dele. Ela virou a namorada dele e ele se casou com ela, cara. Eu não sei se eles estão ainda juntos, né? Se ele é casado ainda com ela. Eu acho que sim. Mas é ela que apoiou o cara e ele virou Mark Hamill, que a gente conhece hoje, por causa dela. É, porque deve ter sido uma situação difícil pra ele. Ele estava considerado um galã na época, né? Tinha estourado com um dos maiores filmes da história, um rostinho bonito e ficou com o rosto, entre aspas, desfigurado. Pô, esse filme é sensacional, cenas de ação, o Império ele ganhando todas as batalhas, né? Esse filme incrível, né, cara? Essa cena, acho que é o único filme de ação que eu... Acho que é só o do Guerra Infinita, né? Que o Thanos, ele ganha as batalhas todas ali. Eu acho que nunca houve um vilão tão... os vilões vencerem assim um filme antes, né, cara? É o filme mais bad vibe da série, né? Dá tudo errado. Tudo que pode dar errado nesse filme dá. É, cara, que você vê no final do filme. O protagonista, ele perde o duelo e perde a mão, né? O segundo protagonista, o coadjuvante, ele é congelado, né, cara? Ele quase morre. O grupo todo de rebeldes foge, né? Eles só fogem... O filme todo. Realmente, o Vader aí se provou que é o mais foda aí da galáxia. Cara, esse é o picanha da galáxia, viu, não? E a gente tem esse filme, A Marcha Imperial. 100% das pessoas que escutam ela lembram de Star Wars, da saga, igual o tema principal da JediCon. Ele sempre encerra, né, a orquestra, né, que toca lá, sempre encerra em todos os anos com a Marcha Imperial. Né? Ah, essa música é demais. A gente não tem um ser humano vivo na Terra que não conheça essa trilha. É muito icônica. Era demais. Entre tantas, né? Star Wars tem várias trilhas icônicas, mas eu acho que a Marcha Imperial tá no top. É muito fera. E escutar ela na orquestra lá é emocionante, né, cara? É, na JediCon, eu acho que é um dos momentos mais esperados da JediCon, é quando tem orquestra. Infelizmente, não vai ter JediCon esse ano, né? Não vai ter mesmo, cara? Não, em São Paulo, infelizmente, esse ano, eles preferiram não fazer esse ano pra fazer uma melhor no ano que vem. Mas vamos para as cenas aqui. Vamos só passar. Eu acho que tem 5 tópicos aqui que eu peguei aqui, que são Batalha de Hoth, que é aquela batalha ali no início, né, no filme. Tem o encontro do Luke com o Yoda. Foi a primeira vez que o Yoda apareceu. Tem a Falcon fugindo ali do Império. Tem o duelo do Luke Vader, que é o icônico, né, cara? As frases do Vader que o Vader fala nesse duelo são frases que todo fã lembra. E o último é o Hank, ficou congelado, a gente não sabia se ele ia morrer ou não, né, cara? O que você mais gosta aí, ô? Ah, é difícil, é muitas cenas. É, pô, a Batalha de Hoth é referenciada até hoje, né? Guerra Civil lá com o Homem-Aranha. Puta vida mesmo, né, cara? Aquele filme antigão, né, que ele fala. Aquele, né? Eu me senti tão velho quando ele disse isso. Aí, gente, já viram aquele filme antigão? O Império Contra-Ataca? Fala sério, Tony, quantos anos tem esse moleque? Não sei, não fiz a datação por carbono, deve ser jovem. Sabe aquela parte? Quando eles estão no planeta com neve? Com aqueles andadores? O garoto teve uma ideia. Pô, o Yoda, pô, um dos personagens favoritos da galera. Mas eu acho que minha cena favorita é... Porque esse filme tem o meu personagem... É a estreia do meu personagem favorito em Star Wars. Ai, ai, ai. Eu vou chegar nisso aí, viu, cara? É, então. Por isso que eu não quero adiantar. Vou me focar só nessas cenas apresentadas. Mas eu gosto muito da parte do Yoda, todo o treinamento... Como o Luke conhece o Yoda e ele não dá bola para aquele sapo baixinho verde. Ah, não, tô atrás de um grande mestre. E, na verdade, o grande mestre é aquele ser minúsculo que ninguém dá nada. Hoje é uma coisa batida, batata, né? Você vê no filme, o grande mestre é aquele que ninguém dá nada. Mas muita coisa que hoje já é batida, na época, era novidade. Exatamente, né, cara? E o Yoda, né, cara? Ele como é que fala? Ele ia ser uma pessoa e tal, e eu não sei se o George Lucas não sabia como fazer isso aí, né, cara? E daí eles fazem um boneco, que o cara que fez o boneco, ele é parecido até, né, com o rosto dele, né? Ele pôs um pouco ali da personalidade dele no boneco, né? Nas mãos do Frank Oz, né, que é o cara do Muppets, né? O cara dos Muppets. Ficou excelente, né, cara? E Mark Hamill sendo dirigido pelo Kestner. Essa cena, você acredita mesmo que é uma criatura ali, né, cara? É a interpretação... Você acredita na interpretação do boneco. Você acredita que aquele boneco tem vida e que ele é um ser sábio e muito foda, né? Um Jedi muito foda. Sensacional, né, cara? Durante muitos anos, o Yoda se tornou, até hoje, né, um exemplo do que é um grande mestre. E as frases dele, né, cara? Ele tem frases ali que até em terapias eles falam, né, cara? Né, que é o do not, né? Do Death Small Try. Né, essas frases aí são icônicas, tanto pro fã Star Wars quanto pra outros, né, cara? Na motivação, né, pra você fazer empresas, você fazer com vendedores, né? Incrível isso, né, cara? Então você tá dizendo que o Yoda foi o primeiro coach? Bem observado isso, meu amigo. Generators. 17.28. Target, maximum firepower. Uma coisa que eu não falei, que é muito fera na batalha de Hoth, é o Walkers, né, mano? Foi uma ideia, né? Fantástica, né, cara? Você usar ali os Walkers. E virou um símbolo mesmo ali do Império, né? Não só as naves, o Vader e os Walkers, né, cara? E a gente quer ver isso nos filmes novos. Eles fizeram uma atualização deles no Rogue One e no episódio 8, né? Os Gorilla Walkers. É uma pena que não tem umas cenas mesmo ali com eles, cena de ação, né? Mas foi legal ver eles ali parados, né, cara? Come on, Chewie! Chewie, set 271. What are you doing? You're not actually going into an asteroid field. They'd be crazy to follow us, wouldn't they? You don't have to do this to impress me. Sir, the possibility of successfully navigating an asteroid field is approximately 3,720-1. Never tell me the odds. Do Han congelado é interessante, né? Que foi uma decisão por causa do Harrison Ford. É mesmo, né, cara? Por que foi isso aí? Fala aí do Harrison Ford, que ele era uma estrela já ali na época, né? É, ele se tornou uma estrela graças ao George Lucas, né? Que tinha feito o American Graffiti, ele convidou ele pra fazer o Star Wars, depois teve o Indiana Jones. Mas ele... E aí ele virou estrela mesmo, né? É isso. E ele sempre achou besteira esse negócio de Star Wars, ele nunca acreditou naquilo, mas ele estava em começo de carreira e ele ficou atrelado ao personagem. E ele nunca gostou muito e ele queria que o personagem dele tivesse um final definitivo. E então, como não sabiam ainda se ele ia renovar um contrato para um terceiro filme, eles fizeram de uma forma que, se ele morresse, beleza, ali ele tá congelando em carbonita, se ele morrer aí, pronto, ó, morreu, não deu certo, não conseguimos o contrato, o personagem morreu. Como se tinha deixa pra ele voltar no próximo filme, que foi o que acabou acontecendo. Incrível que é o... Isso é literal, né? Com que eles fazem com a indústria, faz mesmo com alguns atores, né? O cara às vezes sai um pouco ali na rede e tal, tal, tal. Congela o cara aí, né? Congela o cara aí, deixa o cara aí um pouquinho e depois te volta com ele, né? E fizeram literalmente pro personagem dele. Né? E você sabe que a volta dele foi por causa do Ed Spielberg, né? O George Lucas estava tentando fazer ele voltar pro 6, né? Pro último filme. Ele não queria. Falou, não, ele morreu já, ele tá morto, tchau. E o Spielberg pegou e ligou pra ele e falou, meu, eu fico pensando o que ele falou pra ele, né? Ah, vai lá, senão eu não vou dirigir mais Indiana Jones, algo do gênero. Eu acho que foi assim, ele chegou assim, meu, você não era nada, cara, você teve Star Wars e Indiana Jones e você virou a estrela que você é hoje, cara. Então, para ele de birrinha aí, né, cara? E o Ezra vai fazer um filme lá. Ele sempre renegou esse papel, tanto é que pro episódio 7 ele voltou só com a condição de que o personagem dele morresse de vez pra ele não ter que fazer mais isso. E foi muito bom, né, cara? Eu acho que a volta dele, o filme ali, inteiro ali é dele, né? É, acho que foi bem legal. E o vilão é o filho dele, né? Tá atrelado ali com ele. Pô, eu acho que ficou ótimo, né, cara? É, e o Han Solo, lá no, pelo menos nos Estados Unidos, ele é o personagem mais querido, lá no, segundo algumas pesquisas, o público americano, o personagem mais querido é o Han Solo. Eu acho que foi por isso que tiveram a decisão de fazer um dos primeiros spin-offs de um personagem, foi ser o do Han. E aí quiseram estragar o cara, né? Falaram, ah, ele tá muito... Ele é muito bom, o pessoal gosta muito dele. Vamos fazer um filme ruim aqui, ver se o pessoal não gosta tanto dele, né? Até que conseguiram, né? Realmente esse filme não me agradou em nada. Esse filme é lamentável. Voltando, queria falar um pouquinho só do duelo aqui, pra gente falar mais do seu personagem favorito ali. O duelo do Luke e do Vader, né, cara? Chamaram do David Prowse, que tinha feito o Vader já no Star Wars 4, né, no original. Ele voltou pra fazer, é claro, no 5. E tinha que lutar, né, cara? Ele tinha uma luta ali, tinha que ser muito melhor que ele fez com o Alec Guinness no 4, e foi o melhor mesmo, né, cara? Você falou aí já que teve a ideia do diretor dele segurar a espada com uma mão só, né? Algo mais ali de esgrima, né? Não tanto ali dando medieval. O Luke já segura a espada ali com as duas, né? Ele não tem essa experiência, essa habilidade, né? Mas cara, a luta deles, o duelo deles, tanto nas as frases, né, o que o Vader fala pra ele, quanto ali fisicamente, e aquele local, né, cara, aquele estúdio ali que montaram, a locação toda ali, ficou lindo, né, cara, eles passam ali por diversas ambientes, né, até eles se encontrarem naquela ponte, né, aquela ponte que é icônica, né, sempre Star Wars ele tem isso, né, aquela ponte que cai ali no abismo. E daí eles se encontram ali e o Vader fala pra ele que ele é o pai dele. É, que é uma das cenas mais referenciadas do cinema, né? Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No. I am your father. Search your feelings, you know it to be true. No! No! Luke, you can destroy the Emperor. He has foreseen this. It is your destiny. Join me, and together we can rule the galaxy as father and son. É Toy Story, tem... É, o plot twist, né? O que hoje parece ser uma coisa banal, o vilão é o pai do herói. Foi uma explosão de cabeça absurda na época. Foi mesmo. E no 4, a gente vê pela história do 4, é que não era isso, né, cara? Né? Acho que era mesmo o Vader, ele tinha matado mesmo o pai do Luke, que era outra pessoa, né? Depois que ele colocou isso aí no roteiro, ali na história, tudo, ele teve que dar uma mudada, né? É, embora o Jorge Lucas negue isso até a morte, fala que era tudo planejado, não foi. E teve muitas mudanças no decorrer. Teve mãos de segundos e terceiros no roteiro. Tanto é que ele é o dono da história, mas teve outros roteiristas. A própria esposa dele, na época, meteu muito a mão, mudou muita coisa. Eu acho que o segredo do sucesso de Star Wars foi isso, né? Pelo menos na trilogia clássica. Foi o George Lucas com uma ideia que ele tinha, que ele colocou o coração, com muitas pessoas capazes ajudando ele e podando ele, tirando algumas coisas e colocando outras pra melhorar a ideia. Foi o que faltou nas prequels, né? No episódio 1, 2 e 3, que ele teve todo o controle e não teve pessoas pra ajudar ele e podar ele um pouco. Exatamente, cara. Aí eu acho que ele se cedeu um pouco. Exatamente, cara. Eu acho que é isso que eu penso e acho que foi isso que aconteceu mesmo, cara. Você, cara, Cast Wars, um abraço aí pro Domingos, né, cara? Fala, galera! Mais um CaminoCast começando! Aqui é Domingos! Ele é de Manaus, né? Né? Então, a gente aqui no HHCast, a gente tem também um integrante aqui que também é de Manaus, cara. É o Bruno Bignada, né? É o site dele, tudo que ele fala também de nerds e tal. E ele que também é de Manaus, cara. Esse aqui em Manaus, ele é enorme, né, cara? É uma cidade realmente, tem muita gente. É várias cidades divididas por muito mato e rio. E você é o alívio cômico do Cast Wars, né, cara? Porque você gosta do Boba Fett e do Lando. Né? Não, você tem na verdade, eu detesto o Boba Fett. Ah, você não gosta do Boba Fett? Pô. Ele, na verdade, o Boba Fett é só um cara com uma armadura maneira, né? Ele não fez nada durante nenhum dos filmes da trilogia. Aí os caras falam assim, ah, mas ele capturou o Han Solo. Não, cara, ele não capturou o Han Solo. Foi sem querer. Ele levou, não, ele só levou o Han Solo pro Jabba. É, então, e mesmo assim, ele foi capturou sem querer. Capturou o Han Solo, foi o Vader. Eu acho que a nave dele deve ter dado problema na ignição e não conseguiu ligar. Quando ele ligou, ele viu o pessoal saindo debaixo da nave e seguindo. Pela frente dele, né, a palma, né? Pá, falou, caralho, olha o Han Solo. Foi sorte. Impressionante, cara. How you doing, you old pirate? So good to see you. I never thought I'd get to see you again. Well, he seems very friendly. Yes, very friendly. What are you doing here? Repairs. I thought you could help me out. What have you done to my ship? Your ship? Hey, remember, you lost her to me fair and square. And how you doing, Chewbacca? You still hanging around with this loser? Hello, what have we here? Welcome, I'm Lando Calrissian. I'm the administrator of this facility. And who might you be? Leia. Welcome, Leia. O Lando, o que é essa paixão aí com o Lando Calrissian, né? Ele é o personagem mais carismático que já apareceu em toda a saga. É, aquela malandragem, é um personagem genuinamente brasileiro. É verdade. Aquele bigodinho charmoso. Isso é verdade, cara. E a presença do Lando era, obviamente, pra suprir a possível falta de um Han Solo, né? Sim, sim, né? Tanto é que até... Tanto que ele usa roupa até que o Han Solo, né? E já ficou claro, né? A nave era dele. Na verdade, não é ele que usa a roupa do Han Solo. Han Solo que durante esse tempo todo tava usando a roupa do Lando. A nave era dele. É verdade mesmo, né, cara? Ele vai voltar agora no episódio 9, ele apareceu no trailer e tal. Eu vi o Billy Dee Williams. O Billy Dee Williams, isso. Eu vi ele na Celebration, né? Uns 2 anos atrás, ano passado, não sei. Meu, e ele tava assim, cara. Tava velho, ele tava. Não sei se ele tem alguma doença. falando lento, assim, sabe? Falei, caralho, esse cara não dá pra fazer o Lando mais. Aí ele, o ano passado, ele falaram que ele ia estar no filme e tudo. Eu falei, puta, como é que aquele cara vai estar no filme, né? E no trailer, de repente a gente vê no trailer, parece que ele tá ok, né? Ele não falou nada, né? Ele só tá dando, tá dando risada, né? Espero que eles... Já bem que eu também eu gosto dele. É, então, a presença dele era prevista pro episódio 8, né? Só que teve algumas mudanças, tudo. A participação dele seria muito pequena, acabou sendo cortada. Mas é necessária a presença dele no episódio 9. Principalmente depois do final do episódio 8, com a resistência, não, a rebelião lá, suprimida, pouquíssimas pessoas. Nada melhor do que resgatar um herói da resistência, que destruiu a segunda Estrela da Morte, pra liderar, ajudar a Carrie Fisher a reestruturar. Eu acho que é necessário o personagem dele na história. Eu também acho, cara. E eu acho até bom que ele não foi no episódio 8, né? Porque o episódio 8, realmente, eu não gosto muito. Eu não sei de você, eu não lembro a sua opinião, mas eu não gostei tanto. E é até bom que ele não tava no filme, cara. Eu gostei muito do episódio 8. E embora eu reconheça que ele tem muitos problemas e ele não avança em nada a história. Ele é praticamente um episódio 7.5. É meio que um spin-off. Ele não avança na história em quase nada, mas eu gostei muito do filme. E eu acho que não, eu acho que o 8, ele é um outro filme, cara. Ele não devia ser o seu 8, sabe? Ele devia ser um outro filme. Porque ele parece que ele não tá na sequência ali do 7, sabe? Isso que eu achei é diferente, isso, sabe? Isso que me pegou, que eu gostei a primeira vez que eu vi, aí na segunda já não gostei tanto, e daí eu fui gostando menos. É, não, eu entendo quem não gosta do filme. Ele realmente tem alguns problemas, mas realmente ele foi um filme que me agradou bastante. Embora eu ache o episódio 7 como filme, um filme melhor, eu gosto mais do episódio 8. Opa, nota então, meu André. Opa, nota aí. Aqui no Lagacast é de 0 a 5 para Império Contra-Ataca. É episódio 5. A sequência, né, cara? A primeira sequência do maior sucesso do cinema ali na época. Ah, o episódio 5 não tem como dar uma nota menor do que 5. É o melhor filme da saga, não tem como. É um filme excelente. E ele apresentou personagens icônicos, né? O Boba Fett, por mais que eu não goste, ele se tornou um personagem clássico que todo mundo gosta. Todo mundo vê uma armadura mandaloriana já reconhece como Boba Fett. Ele tem o Lando, que é meu personagem favorito. Tem a apresentação do Yoda, que é um personagem fodido. Tem cenas clássicas como "Não, eu sou seu pai". É, não tem como dar nota menor que 5 pra esse filme. É verdade mesmo. Pra mim também é 5 e... Não funciona só como um filme apenas, né? Ele tem que ter o 4 e o 6, né? Ele realmente é o meio ali da saga, né? É o meio da trilogia, mas ele é um filme muito completo. Eu adoro esse filme também. Não tem como falar mal do filme. E eu conheci o cara que é o Boba Fett. Então, quando ele veio aqui em São Paulo. Bom, Nando, quero te agradecer pela participação aí, cara. Bem legal mesmo. Eu vou te chamar mais, aí. Eu sei que você adora o episódio 2, então eu vou te chamar quando a gente for gravar. Pra compensar, né? Me chamou pra falar do melhor, agora eu vou chamar pra falar do pior. Não, como você falou que você gostou do episódio 8, quando a gente chegar no 8, eu te chamo de novo, tá? Pode. A gente já grava do 8 e não... E se eu chamar o Luke, nossa, ele só vai falar mal do filme, né? Então, pelo menos eu chamo o Daniel e daí dá uma ajuda ali. Tá certo, meu amigo? Tá certo, obrigado pela oportunidade de falar desse grande filme que, não, eu, embora eu tenha participado de um site único e exclusivamente Star Wars, eu nunca pude falar desse filme, que eu considero o melhor pra mim. Muito obrigado pela sua oportunidade. E acessem lá castwars.com, escutem lá o CaminoCast, o CaminoCast mensal, a gente lança dois podcasts por mês. O CaminoCast, que é a gente pega algum tema, destrincha, o que o último que saiu foi o 20 anos do Duelo da Ameaça Fantasma, e já tá pra sair agora o da HQ Darth Vader e Star Wars, que a gente juntando os arcos. E no mesmo mês a gente lança um Holo News, que é só as notícias do mês e as leituras de comentários, algumas coisas. É isso que eu lembro. Então é dois podcasts por mês. Uhum. É isso que eu lembro. Eu lembro da Holo News, que no ano passado vocês fizeram aniversário e eu mandei uma chamadinha aí pra vocês e vocês colocaram lá. Foi muito legal, viu, cara? Mas é isso aí. Esse foi o review aqui nosso do episódio 5, O Império Contra-Ataca. O próximo é o Retorno do Jedi, que o Danny ele já assistiu, tava louco pra falar aqui dos outros, né? Mas eu cortei ele. Eu só faço questão se um dia você for gravar sobre Caravana da Coragem. Aí eu faço questão de participar. Vou ficar chateado se não me chamar. Olha, cara, que eu preciso rever esse filme, que eu não lembro nada, cara, da Caravana. É isso aí, então, moçada, encerrando aqui. Falou, Daniel. Valeu. Falou. Tchau, tchau. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso podcast especial do Império Contra-Ataca. É muito bacana aí a surpresa que o Rogrido fez ali, trazendo o convidado especial. Muito legal isso. Não sei se vai dar pra gente fazer isso toda vez, né? Mas nesse caso foi uma participação especial muito boa. E vamos ver aí. Nós estaremos de volta aqui para o episódio 6, O Retorno de Jedi, que a gente continua na nossa série. A gente tem que dar uma acelerada aqui porque o dezembro está chegando. Mas nós faremos aí a continuação, né? A gente continua para fechar a trilogia original. Também vai ter o re-release, a versão reeditada do Império Contra-Ataca. Não sei o que a gente vai fazer, mas vamos continuar com essa metalinguagem divertida. E pelos acessos a galera gostou. E dando procedência, depois do Retorno Jedi a gente vai para a trilogia prequel, episódio 1, 2, 3. E é isso aí, galera. Esse foi o nosso Big Nada Cast especial de Star Wars, a saga Skywalker. Acesse diariamente aí mundobignada.com, participe do grupo do Big Nada do Facebook e da página do Big Nada do Facebook, também do grupo do GaiaCast Facebook, se inscrevam no canal do Big Nada do YouTube e se inscrevam no canal do GaiaCast do YouTube também, e visite ali o site, ali, Facebook do nosso convidado especial, e vai estar o link no post do podcast, e nós nos vemos aí, e que a força esteja com vocês.